vem. Vamos agitar o movimento hip hop, dando sequência e pá. Hey, pegue sua touca e seu tênis para dançar, rodar. Em não pensar em poder parar. Vários dançarinos se encontrando. Vai! Vários amigos se cumprimentando, todos juntos vamos começar a cantar esse som que chegou para te alegrar. Eu fui, voltei, o movimento hip hop jamais me esquecerei. Eu fui, voltei, o movimento hip hop jamais me esquecerei. Pare, oh, na sequência que estou, dois contra um, como você não se tocou? Que hip hop é cultura, informação, lazer, agora pura loucura. Cantem, dancem, eu digam ho, o movimento hip hop já contagiou. Cantem, dancem, eu digam ho, o movimento hip hop já contagiou. Cantem, dancem, eu digam ho, o movimento hip hop já contagiou. Cantem, dancem, eu digam ho, o movimento hip hop já contagiou. Ó, oh, vamos parando com essa barulheira aí, senhor. Esse negócio de rap não dá futuro pra ninguém. Ah, tá louco, esse cara. É, esses caras não entendem de nada, rapaz. Mas eu curto, mano. Movimento que no começo ninguém acreditava. E pode ter certeza que os bacanas nos tiravam. Mas estamos aqui para mostrar nosso talento e a nossa arte, que é o rap violento. O break rola, o racha é moda e eu não vou embora. Quem não conhece pode ir se acostumando. A pista cheia, o clima forte e esta é a hora. Fique parado se puder com o som que está rolando. O bate e afeta o sentido musical. A alegria é uma parte desse nosso alto astral. Vem pular, vem dançar, vem suar. Vem tirar uma onda legal, a sua cara é não brigar, falei. Essa levada tem meu canto na batida. Eu vou ser claro, consciência deixa a noite divertida. Todos contentes vão curtindo a festa. Os rivais não se conformam que a parada é essa. Nós chegamos pra ficar, assumir nosso lugar. Abaixe sua cabeça, você é menos, vem que vem. Vem, vem que eu vou dizer, cara, a gente não para, não para. Mano, se solte e curta, ritmo é poesia. Limitado, sei a fogue na rima, CXE abreviei. Pode crer, consciência o que liga. Hip hop é rap, é break de chão. O Isaac é o maestro desta união. Que na paz de Deus eu jamais me esquecerei. O movimento é minha vida e nele sempre estarei. Cantem, dancem, eu digam ho, o movimento hip hop já contagiou. Cantem, dancem, eu digam ho, o movimento hip hop já contagiou. Cantem, dancem, eu digam ho, o movimento hip hop já contagiou. Cantem, dancem, eu digam ho, o movimento hip hop já contagiou. Eu fui, voltei, gostei, fui, tornei voltar. E aí, WF? Vem comigo, vamos lá, não tenha medo. Não há segredo, você vai, vem. Eu fui, voltei. Ritmo e poesia não é moda, e sim um estilo de música da cultura hip hop. Pode crer, a gente pra valer. E quem não curte rap é melhor se prevenir. Então, tranque suas portas, desligue o seu rádio. Sairemos pelas caixas detonando seu tímpano. Te digo, repito, mano, a gente não para por enquanto. Continuem agitando. Cantem, dancem, eu digam ho, o movimento hip hop já contagiou. Cantem, dancem, eu digam ho, o movimento hip hop já contagiou. Cantem, dancem, eu digam ho, o movimento hip hop já contagiou. Cantem, dancem, eu digam ho, o movimento hip hop já contagiou.